Estamos apresentando DJ Elias Concordiense, gravando e produzindo CDs da região e do Pará. Nova tendência do estado. You're not here to see me in shame.